ProdoVR, então vamos ver. Acho que eu vou te agora na ProdoVR, rapaz, quando andar e descida. Será que pode dar a descida do céu? M2-1-3, decolado aos 2-6, chame controle Salvador em 1-9-8. 1-9-8, obrigado, M2-1-3. Chame M2-1-3, contato radar na decolagem, suba a via saída de São João, para a medida de voo 360. Para 360, para a Adileda. Chame M2-1-3, autorizada para o Adileda. Muito obrigado, vou no Leda, 6203. Quatro aviões balanceando, ponte de descida. Capitão Golfo, Golf Serra, desça para 4.000 pés, hoje o chão 0, 1-6. Autorizado até 4.000 pés, 1-0, 1-6, 1-2, Serra. Está mais próximo à duna, está na EGF-Minha, reduzido, Mike do Peralta. Frente, Mike do Peralta. 150 graus, 079. Eu fiz a colagem da 10, azul 4463, muito obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Valdez, está pronto, pode ser. Valdez 250, boa tarde, autorizado, alinhado e manter, Y0. Alinhado e manter, 10, bom, vem, se quiser. Contact Recife Center on frequency 128.35, backup 123.8. Roger, from 3895, you call Recife Center frequency 128.35, bye bye. 128.35? Yes, 135, okay. Decolado aos 29, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, azul 4463, muito obrigado. É 3 na sua escuta, saída Coral Uno Bravo, missão Trávia. Boa, 4463, Coral Uno Bravo, boa, missão Trávia. 4463, contato radar na decolagem, sou para nível de voo 180, saída Coral Uno Bravo, autorizado voar direto Coral. 180, voando direto Coral, azul 4463. Autorizado decolagem, pista no 0, vento 170 graus, 099. Livre decolagem no 0, voando 2. Autorização 3437, autorização Brasília 320. 250, decolado aos 31, chame controle Salvador, em 119, décima 8. 1985. Eis autorizado a prode Yukov. Agradece Yukov da presente o azul 4463. Plano 250, contato radar na decolagem, subaviação da PUCA para nível de voo 350. PUCA 350, ou 250. Plano 250, comprador Rio Vermelho, Mike Vitoral. Seguinte, Mike Vitoral. Tango Eco, Tango Índia, deslocaram no 1500 pés, o ajuste no 016. 1500 no 016, Eco, Índia. 6213, chama o centro Recife na frequência 12835, alterna 1238. 2835, alterna 238, 6213, obrigado. Salvador, boa tarde, 2804, dá mais, programa de ver o 190 para a a 3804, essa é a identificação, via chegada do MED 1 no DC para o nível de voo 050, ajuste no 06. 050, ajuste no 06, poderia voar na posição? 3804, uma tempestade da chegada. Está levando o Iguatemi, retorna em Marte pelo litoral. Gente, o Torro Meu Golfo mantém-se em condições visuais 500 pés de linha do litoral, reporta quando o parque do Torro. Volta lá, fica o Torro Meu Golfo. Plano 250, chama o centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 12685. Romeu Golf, está no Pitaçu. Apoio até Romeu Golf, chame a torre na frequência 118 do sinal 95. Chama a torre, Golf. Torre, Papa Romeu até Romeu Golf. Segue para tudo na RMA? Ah, afirmo. Sargento autorizado, direto em RMA. Chama visual com a cor de pouso, vento no 50 graus com 9 nós, aeródromo. Autorizado direto, chamará visual, né? Chamará até o negócio. Gente, GV38, contato radar estabelecido a 8,2 milhas sudoeste do Rio de Salvador. Mantenha pro de Bomed, nível de voo 090, reporte para a unidade descida. Contato para descida, o GV38 solicita coordenação para a gente fazer essa aproximação na cabeça 190 e fazer uma repetida na MDA e fazer mais uma. Aproximação, somente a final, padrão 3 para pouso na cabeceira 10 para checar, fazer a inspeção em voo do MDB marcador, então no zero. Foi entendido, solicita fazer um padrão 3. Relativo, nessa aproximação a gente arremete no ar, depois prossegue o padrão 3 com pouso final. Do jeito. 38. 4.000, Oscar Golf Sierra, propõe modificação. Total Oscar Golf Sierra, plano ISR cancelado 1540, desça para 1.500 pés, o ajuste 1016. Foi CEASA, reporte visual comigo. Vou CEASA, reporte visual, Golf Sierra. Já avisou com a RMA. Onde está o meu Golf? Não me escuta até o corte. Um abraço, meu querido. Camará no solo controlado, até o meu Golf. Gente, boa, tudo bem, pessoal. Site 71 no contato radar a 8 milhas para através de Coral. Voo Ibomédio para interceptar a chegada Ibomédio 1, descendo para nível de voo 100. Ibomédio 1, 100, 027, afastado 60 milhas sudoeste do Rio de Salvador, mantenha nível de voo 180, serviço radar terminado, chame o controle IEL, frequência 1201. Afirmativo 1201, agradece o azul 4463, até já. Está 3804, desça a via para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LSX-Way da pista no zero, reporte contabilizado. 2000 pés, reporte contabilizado, é determinado. Acesso do autorizado, linha de veicular, pista no zero, vento no 30 graus, 8 nós. Eu vou colar em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mike Vitor Alfa, confirma posição. Gente. Voltamos ao controlado. Estou no grupo, frequência livre. Bem, de aguarde para transferência de comunicações. Capitão Eco Tango Índia, fica atento a um tráfego em posição de 10 horas, 1,5 de milhas, voando CEASA, em descida para 1,500 pés, com um Charlie 208. Eu tenho o tráfego, Eco Tango Índia. Eco Tango Índia, confirme se tem condições de manter 1,5 pés. Afirmativo, 1,5, Eco Tango Índia. Tango Oscar Golf Sierra, como tráfego aproximando-se do CEASA, mantendo em descida para 1,000 pés, Papa Alfa 34. Paciente do tráfego Oscar Golf Sierra. Decolou 4, 5, 5, 5, 5. Não, deixa 8, bom voo. 4098, voo 2067, obrigado, bom trabalho. Tá batendo eco, tango índia, chame a torre no, na frequência 1,8,95. 2,8,95, essa venda. Gosto que eu observo o tráfego anteriormente informado, encontra-se na posição de 1 hora 8 milhas. Fique atento para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 1,8 do sinal 95. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Golo 067, passa 3000, saída salvo 1. Golo 2067, contato radar na decolagem, suba a via saída salvo 1 para nível de voo 360. 360, você está terminando a curva direto para o Ledo? Autorizado, Ledo, Gol 2067. Ledo 2067, obrigado. Yeah. Marina 3437, autorizado a linha, decolar pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 8 nós. Autorizado a linha, decolar pista 1-0, tá, 3437. Cruzado, acho que é golfe uniforme. Cruze, Quebec, Mike na Lima, 1-2-1-9, solo. Reduções, pressão número 1, chegando na curta final. Corrigindo, dá pra gente, tem livre pouso, pista na 7, vento 1,50 graus, 8 mais, é também. Tudo fundamental, tá falando. Boa tarde, boa tarde, Mike, Obrigado, táxi Macaco Delta. Chame no ponto de espera do táxi da Papa. Na perna 90-10, Oscar Golfo Serra. Gente, Oscar Golfo Serra, mantenha a perna do vento. Vai pra gente, passa 360 curto, mantendo o 1.500 pés pela direita. Reposta essa perna, perna do vento. Positivo, 360 curto, na perna do vento, reposta interceptando, Golfo Serra. Salvador, o Serra Golfo Mike, ponto de espera, pronto. Procedimento, chama a torre na frequência 1-8, decimal 95. 295, obrigado, bom dia, 3294. Mike, acudete, mantenha. 3437, pode chamar o controle? 19-8, obrigado. Obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, 3437. 3437, contato radar na decolagem, subavia saída Arboruno para nível de voo 360. Subavia Arboruno 360, 3437. Alguma possibilidade de voo 2067 voar ótima da presente? Voo 2067, aguarde autorização do centro de Recife. Obrigado. Pode estar no índio de Serra Visual, Pistona Zero. Passagem então 3804, vento 120 graus, com 8 nós, pouso autorizado, pista 90. Informa um caravan na perna do vento, pista 90. Se virar como número 2, não vai interferir com seu pouso. Atende, 3804, teve pouso, pista 90. Adaptando a perna do vento da 1-0, visual contrato, eu vou adaptar na final da 1-0. O Oscar Golfo Serra. Gente, Oscar Golfo Serra, alonga a perna do vento e gire base como número 2, chame na final estabilizado. Positivo, alonga a perna do vento e repassará na final estabilizado o Golfo Serra. Sanguíneo no solo 5-0, autorizado para backtrack, liberar no pátio da Dade. Vai na mala, Sanguíneo. Autorizado o final do procedimento LS X-Ray, pista 1-0, desça para 2 mil pés, conforme as restrições de altitude em TAP, o ajuste permanece 1-0 no meio. 3 mil em TAP, 1-0 no meio, azul, 2-7-1. Você alonga por mais 20 segundos, corrigindo, por mais 10 segundos a perna do vento, e chame girando base. Positivo, alonga. Mike, visual com tráfego na curta? Afirmativo. Na 2 da TAP, após a passagem do mesmo autorizado, alinhar e manter, pista 1-0. Após a passagem, alinhar e manter 1-0, Serra Golfo Mike. Patango Mike, Eco Delta, autorizado ingresso, pista 1-7, reposta alinhada e pronto. Do Imbuia, Guatemi, mantendo a descalda paralela, Mike Literal. Gente, Mike Literal. Chegando base agora, Oscar Golfo, criado 1-0. Gente, gira base agora de pista livre, Oscar Golfo Serra. Guarda. 1725 Zulu, confirma uma atrás, é Romeu Alfa ou é aquele Serra Golfo? Ah, boa. Até a próxima. Serra Serra Golf Mike autorizado decolar, pista no 0, vento 150 graus, 08 nós. Gente, Serra Golf Mike iniciando, obrigado. Mantenha a posição. Nossa Golf Serra, pouso autorizado, pista 1-0, vento 140 graus, 089. Pouso autorizado, captura 1-0, o Oscar Golf Serra. Então 3437, chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260288, 3437, uma boa tarde. Bom. Tarde. Tudo bem, tudo bem. Tudo preciso. Confirmando, irá realizar o padrão número 3, posteriormente para, retorna para todos. Patrulha de Salvador, muito boa tarde, Papatango Serra Golf Mike decolou na sua escuta, proa de coral. Papatango Serra Golf Mike, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 100, sai da coral no Bravo. Gente, uma centena, coral no Bravo, obrigado. Direito, chama no 2, 1, 2, 1, 9, solo. 2, 1, 9, confirmar a altitude para início do procedimento padrão 3. A gente pode fazer uma aproximação normal seguindo as altitudes da carta e arremetendo na MDA, na DA. Ok, ciente. Autorizada a descida para 2.000 pés, o GIV 38, o ajuste permanece 1.0 na meia. Gente, autorizado 2.000, GIV. Estabilizou o TR, pista vista ou 2771. Para o 2771, no completo final do procedimento, chame a torre na frequência 98.95. 1895, azul 2771. Torre Salvador, o azul 2771, na lateral. Pista 1-0. 2771, já visual com campo? Visual com campo. Gente, 2771, avistado, vento 1-0 graus, 179, pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso, 1-0. Qual foi o evento? 1-20 graus, 079. Livre. Você decolou 57, chame 199, décima última, tudo bom? 191, graças, bom trabalho, mais, é com o Delta. Controle de Salvador, muito bom dia. Papatango, Mike Eco Delta. Papatango, Mike Eco Delta. Contato radar na decolagem, autorizado a saída Coral no Bravo. Informo que o nível 100 encontra-se disponível. Confirme o nível que solicita, 080120. 080. Gente, sub e mantém nível de voo 080, saída Coral no Bravo, Mike Eco Delta. Coral no Bravo, Delta. Mike Vitor Alfa, controle? Escuta, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, temos aeronave Jave fazendo um roll check. Informou que afaste-se do setor de decolagem para não interferir com o check do Jave 38. Está na vertical da saída do Mike Vitor Alfa. Na presente posição negativo. Caso seja necessário sair dessa posição, informa o controle. Agradece, Mike Vitor Alfa, manterá a presente posição. Daqui se deslocará reduzido para sair da frente sem interferir, Mike Vitor Alfa. Direito forma para a subposição 1 hora, 8 milhas, mantendo 400 pés no Robson 44, não interfere no procedimento. Retirado. Tem condições de servir a Charlie? Esse Mike, comprei o Miguel, informa que a rota que o senhor deverá seguir interceptará o ISC 33 após o DD. Semana 2, ano 19, só. Direita, só 19, boa. Autorizado a decolar, pista 10, vento no 40 graus, 089. Gente, autorizado a decolar, 10, ótimo, melhor. Controle o GIV 38, está 1 minuto de duna, já está visual com a pista, intenção é, após a arremetida, ele ingressar para a perna do vento para posicionar. Gente, o GIV 38 está coordenado com a torre, autorizado o procedimento padrão 3. Autorizado padrão 3, mantém na sua escuta durante a passagem. GIV 38, aguarde para a transferência com a torre. Claro. Decolou 03. Curve à direita, siga no perfil da saída Ardor, Uno. E chame o 918, controle. Sente à direita, vai cumprir o perfil do, da Ardor Uno, o Oscar Golfini, só vai chamar 208. 0050, boa noite. 0, 4203. Sim, 1-1-9-0-8. Chame a torre na frequência 1-1-8-9-5. 18-9-5, claro. Oscar Golf Uniforme. Capitão Oscar Golf Uniforme, contato radar na decolagem, suba via Sardar Buru no nível de voo 1-0-0. Enviamos 1 para 1-0-0, Oscar Golf Uniforme. Pode confirmar o procedimento após a remetida? Sessão é modificar as regras? Afirmativo. Colar esquerda e ingressar na pena do vento. Sente, grato. Oscar Golf Uniforme, voo Arbor. Direto Arbor, Oscar Golf Uniforme. para girar a base GV38. Precisa girar a base GV38, chama na final, ventando a 70 graus com 10 mais. Chama na final, GV. Pelo 093 e com 08, chame 198, por favor. Obrigado, 198. Controle Salvador, voo 2013, 2000 pés, arbora 1, mantendo a frota direita, 3000. Voo 2013, contato radar na decolagem, mantendo a frota 3000 pés, após intercepto do peixe do radar, arbora 1, subindo para nível de voo 360. Subindo para 360, após 3000, curva direita, intercepta a saída, gol 2013. Baixar travado, GM38. É GM38, pouso autorizado, pistão zero. Pouso, GM38. Salvador approach, Rishner 6-1, far 1, flex now, flex level 3, 2, 3, 5, 2, flex level 1, 6, 0, via bounce, arrival. Rishner 6-1, far 1, call for identification, via bounce, arrival, descend flight level 060, KNH-1016. Espera, vamos 0, tá pronto. Tá confirmado, tá livre o pouso pro GV38? GV38. Caraca, livre o pouso. 3378 autorizado em área, mantém, pistão na zero. Vem, mantém 1-0, 3378. Patango Oscar Golf Uniforme, tudo sem restrições, nível de voo 1-0-0. Farol 1-0-0, Oscar Golf Uniforme. Esquerda, parte militar, parte militar, GV 3. Roma 255, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento MSX-Ray, pista no zero, reporte com a desestabilizada. 2000, autorizado o procedimento final, MSX-Ray, 1-0, passando na final, 2000. 3378, ventuna 60 graus, com 10 nós. Decolagem 3378. Vai manter sobrevoo na Bonocom, mais literal. Gente. Torre, o cruzamento da Escola de Serra, no corte para Cancha Livre. Chame 199-8. Bom, 198. Controle da 3. 3378. 3378, contato radar na decolagem, suba via saída mão, para o nível de voo 370. Saída mão 370. Voo 2013, chame o centro Recife na frequência 1260, alterno 1288. 260-288, voo 2013. Voo no 255 negativo, mantenha o texto da chegada. Acerto. Voo no 255, forma um tráfego no setor sul de Duna, mantendo 310, o Robson 44, não interfere na sua aproximação. Sim, 255. Pode voar, Cogbus. 3378, mantém a perfil da saída, temos um tráfego em aproximação do setor nordeste. Dona Antônio, qual o próximo arrastro do abacaxi? Vai com pura direta de Serrengue, defende a Mike Litoral. Cliente Mike Litoral, com cruzamento entre Cimbra e Dona, reporte visual com Serrengue e Coimbra. Reportará a conta visual, mais esperado. Paz Salvador, boa tarde, Mike para você. Ok, anota aí 020512, 171 Max, no horário, estimado 17-46, passageiro. Não, bravo. Avisado, voo 255. Voo 255, completo final do procedimento. Chame a torre na frequência 118, decimal 95. Doutor Cigreta. Gráfico, está em confirmar o controle. Torre, voo 255, mais travada final. Na 3378, chame o centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 626, acione identificação, via chegada do MED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. Ok, 050, 096, informação Oscar. Poderia voar Itaca? 626, negativo, mantém o perfil da chegada, informa o tráfego posição 12 horas, 30 milhas, rumo oeste, cruzando 075 em subida para uma centena, um Charlie 208. Passenger, 6141, deviation after deviation, flight below, and clear descent 2000 feet and final ILS X-ray runway 10, recovery and establish. After deviation, clear to fly direct. Capatango Mike Echo Delta, 4 milhas para a posição coral, serviço radar terminado, mantém nível de voo 080, chame e leve frequência no 201. Chile 6320, acione identificação, via chegada do MED 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 016. MED 1, desce para o 160, acionado 1016, ajuste no 063, Chile 6320, autorizada a descida para o nível de voo 060. Chile 060, ajuste no 060. Mike Vitoral. Mike Vitoral, canal Alfa, tráfego de conhecimento do controle a reportar, tem a frequência livre da Pouso. Livre, boa tarde, Alfa. Chile 6320, informa o tráfego posição 10 horas, 27 milhas, rumo oeste, cruzando 080 em subida para uma centena, um Charlie 208. Chile 6320, no solo aos 22, direita ao 21, desce a 9. 19, boa tarde. 10 para 9 horas, 1 ou 2 milhas, rumo nordeste, cruzando 1 ou 3 horas, em destino para o 050, 1 Airbus 318. Sempre não visual, óbvio, eu sempre posso. Boa tarde, 3144, 210 para 190, informação Oscar. 3144, acione identificação, autorizada a chegada do MED 1, desça para o nível de voo 070, ajuste no 016. 070, 1096, autorizado do MED 1, no centro 3144. Augusto Uniforme, forma o tráfego adicional, posição 10 horas 2, 4 milhas no Nordeste, cruzando 190 em descida para 070, um Airbus 320. Commodore Approach, Oceaneer 6141, establish ILS X310. Oceaneer 6141, complete final ILS, contact the tower in 118.95. 118.95, Oceaneer 6141. Oceaneer 6226, autorizado final do procedimento ILS X-ray pista no zero, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece no zero no meio, reposta avisada. Reposta avisada, 6-3-2-2-2. Tower, Oceaneer 6.